eu necessito Kongbo no presente para evitar formações em cima de Momo. Pioneer 1-1, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 08 nós. Emergência de decolagem para Pioneer 1-1. São autorizados, desvia. Desvia direito, efetuando o sinal 75. Controle, o azul 4451. Prossiga, azul 4451. O azul 4451. Prossiga, azul 4451. Pode voar, pode voar o azul 4451. Aguarde, azul 4451. 4451. Bom dia, azul 2799, acione identificação, deixa a via chegada Bonf para 4000 pés, ajuste no 06. 4000 Bonf, 1-1, decolado às 2-8, chame o controle 120 decimal 8. 1208, obrigado, boa. Controle Salvador, boa, Pioneiro 1-1. Pioneiro 1-1, contato radar na decolagem, se você sair da PUC para o nível 350. Para o 250, Puka, saída Pioneiro 1-1. Controle ao Pioneiro 1-1? Sim. Autoriza direto VIPAR para o Pioneiro? Pioneiro 1-1, inicialmente autorizado o Jamo, aguardando coordenação. Jamo, voa, aguardando autorização, Pioneiro. 719 das 1, que é desvio à direita, na sua 2,5, aproximadamente 40 minutos. Tente azul 2719, livre de desvio, aposta término. Pioneiro 1, autorizado Zipar. Zipar, pioneira, vocês não podem 5-0. Azul 4451, chame centro de Recife, na frequência 125.1, na perna 122.35. 251-128-35, azul 4451. Azul 2719, setor 9 de desvio. Negativo, está agora no bloqueio de Alagoinhas, já interceptando a chegada da Prone Bonf. Gente. Bom dia, está 3740, agora contigo, cruzou 170 para 150, está passando para a BOG. Está 3740, aciona identificação, dessa vez chegada Bomé de 1 para o nível 050, ajuste na 06. 1165000, o via 7, via Bomed, o 3740. Chame Centro Recife na frequência 125.45, aperna 126.85. 2545-2005, Rio 5975. Controle, Oscar Mike Yankee, Oscar Mike Yankee, reposta unidade, Lícia. Reposta Eu acho que é o Mike Yankee. Eu tô arrumando o Mike Yankee, desça para 500. Vai, sua, a gente nos olha no meio. Obrigado. Ah, 2799, desça para 2010. O ajuste na 0, na meia, autorizada LF fluida, pista na 0, reposta estabilizada. 2000, autorizada LF fluida no 0, repassará. 27, por favor. Solo Salvador, bom dia, aqui é o American 2019. América 229, chame solo 121, décimo 9. Controle Oscar Mike Yankee, fora do seu plano. Oscar para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118, decimal 95. 118, fora do seu plano. Oi, Oscar Mike Yankee, descaldo do fora do seu plano, que é o peixe. Oscar Romeu, Oscar Mike Yankee, ajuste no 0, 1, 6. Da presidente autorizado o cruzamento do eixo da final da 1-0, reporte base para a direita, pistão 7. Reporte base para a direita, 1-7. 1-2-6-1-8-5. 1-2-5-5-1-2-8-5, pioneiro, 1-1, boa. A3740, desça controle de telefones em Itapa, desça para 3.000 pés, ou existe no 0.6. 3.000 pés, a 3.740. Torre Azul 2776, está pronto para decolagem em direção aí. Azul 2776, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Ali decola no 0, Azul 2776. Oscar Mike Yankee, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 7, vento 130 graus, 10 nós. Certo. Botando Eco Zulu November, a sua identificação. Tanguaco Zulu November, contato radar 67 milhas sudoeste de Salvador, voo na proa do farol de Itapuã, inicialmente desça para nível de voo 055. Oi Salvador, bom dia, Kilo Serra Lima. Livre acionar, reporte quanto pro táxi, Kilo Serra Lima. Contra aqui, já vem a máquina. Obrigado. 3740, 7 milhas de turno, para baixo. Pode se acertar? Da 3740, reduz velocidade para 180 nós. Desça para 2000 pés, autorizada ele a atenção da pista 0, reporte estabilizado. Reduzindo 180 aos 2000 pés, reportará estabilizado. T740 vai seguir tráfego 8 milhas da frente, um eco 190 com 170 de ganho. 3740, ciente. Azul 2776, decolar 243, chame o controle, 120-218. 308-2776. Salvador, bom dia, Azul 2719, passando sim para baixar travado, visual cor a zero. Azul 2719, ajuste de altímetro no zero, no meia, guarda autorização de pouso. Aguarda 2719. Ponte para 170, Azul 2776. Oscar Mike Yankee no solo 43, direita, Oscar até o pátio 4, estacionar frequência livre, Oscar Mike Yankee. Direita até o pátio 4. Azul 2719, autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus, zona 0 nós. Ele pousa no zero, 2719. Passação estabilizada, 3740 na sua escuta. Da 3740, completa redução, chame o na frequência 198.95. 295. Salvador, bom dia, TAN 3740, passou a zona estabilizada. TAN 3740, número 2, para pouso, ajuste no 0 no meio, aguarde pista livre. Na sua escuta. Azul 2719, no solo aos 46, libere a próxima intersecção à direita e chame solo no 21.9. Para a direita, se chama solo 219, azul 2719, bom dia. Tá 3740, autorizado pouso 1 a 0. Vento 150 graus, 10 nós. 3740, com pouso autorizado. Papá Romeu Kilo Serra Lima, reposta na interseção Papá para ingresso. Foi Salvador, Rodrigo Gol 739. Gol 9739, acione identificação. Qual é a empresa que está mantendo por quantas milhas? Aproximadamente 40 milhas. 7139, atrasado de cidadania verde, voo 120, informa a gente em Salvador, 1016, livre de vício. Serra Lima para ingresso. Atrasado ingresso, reporte alinhado, cabeceira 97, quilo Serra Lima. Pode voar, tá? 739, afirma. É, mas o seu autoridade está aqui. Meu 739, confirme a velocidade de cara. 2.64, 2.74. Patango, Ecos 1 Novembro, desça para 4 mil pés, o ajuste na 0 na meia. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, posição 3. Kilo Serra Lima, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 1,50 graus, 1,09 nós. Serra Lima, decolada aos 5 anos, chame o controle 120 decimal 8. 1208, Lima. Controle, bom dia, Papa Romeu Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta. Papa Romeu Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, sua via saída coral no Bravo para o nível 100. Gente, entendendo para 100, coral no Bravo. Papai, uniforme, Sierra, hotel, prossiga.

Controle Salvador, bom dia, tá 3198, informação November. Tá 3198, essa é a identificação. Dessa vez chegada a BAMED 1 para o nível 090, ou existe na 096? No 096, desce via nível 90, tá 3198. O 739 pode voar duas horas da presente. Dona 739, para interceptar o localizador. Proa 070, autorizado esse até 4 mil pés, ou ajuste na 096. Proa 070, 4 mil, para interceptar o localizador, estou no 709. Reduzindo velocidade para 220 nós, devido a nós com prioridade para pouso. Reduzindo 220 nós, voando 709. Salvador, boa tarde, Azul 2743 com a November, passou o coral. Azul 2743, essa é a identificação. Agente 2743. O Ciro Serra Lima vai atingir uma centena, poderia pro destino, pro a 245. Azul 2743 está no ideal de descida. Azul 2743, contato radar 55 milhas do Oeste de Salvador. Vou ir na proa de BOMED 45 para a chegada. Inicialmente autorizado descida até nível de voo 140. O ajuste em Salvador 1096. A gente desce 140, Azul 2743, com a proa de BOMED. Apoio meu quilo Serra Lima, mantenha a proa de coral aguardando a proa do destino. Sim, mantém. Papatango, Eco Zulu November, desce para o ano 1500, certo? Ajuste no 0 na 6. No 1500, ajustando no 0 na 6. Azul 2743, autorizado a distância nível de voo 110. 110, 2743. Desça para 2 mil pés. Nesta proa está autorizado interceptar o curso do localizador. Repórter estabilizado. 2 mil na proa, autorizado interceptar o localizador. Repórter estabilizado, voo no 739. Eco Zulu November, repórter no farol de Itapuã. Repórter no farol de Itapuã, né? Zulu 98, desce para o nível 050. 050, tá 319. Eco-Zulu November para ingresso no circuito, chama e torre na frequência 118, decimal 95. 295, torre November. Torre Eco-Zulu November, visual. Voando sem assinado 35. Eco-Zulu Palatão, Eco-Zulu November, ajuste no 0 no meio, reporte ingressão no final da 35, visual com a pista. Eco visual vai reportar na final. Meio que o Serra Lima, autorizado direto de China. Gente, a plano de China aqui do Serra Lima. Serra Lima, solicita iniciar a descida, cancela o plano da presente e no pouso ao... 1402, autorizado descida até 4 mil pés após a critério, hoje Salvador na 016. Vai atingir 1010, azul 2743. Azul 2743, desce para nível 060. 06043. Tá 3198, desça para 3 mil pés, um ajuste na 0 na 6. 3000 na 0 na 6, 3198. Utilizado, voo no 739. Luna 739, complete aproximação, chame torre na frequência 118.95, bom pouso. 7895, bom dia, Gono 739. Bom dia, Gono 739. Luna 739, ajuste no 0 no 6, continue aproximação, aguarde direção de pouso. Certo, continuando a aproximação, Gono 739. Eco Zulu November, no solo 03, 3A Backtrack, para o Pad 5, reporte livre na pista. Controle Azul 2743, pode passar a segunda velocidade em etapa? 2743, autorizado. Obrigado. T776, está agora 62 milhas no Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. 303, controle Aracaju, Azul 2776, obrigado, bom dia. Bom dia. Checos do November. Frequência livre é no pátio 5, estação na frequência livre. Bom dia. Azul 2743, desça para 3, meu pai, sou justo na 0 na meia. 3.016, Azul 2743. Estabilizado, 03198. 03198, complete aproximação, chame torre na frequência 118.95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 2743, desce para 2 mil pés, autorizado LSXV da pista no zero, reporte estabilizado. 2000, livre LSXV, reportará estabilizado, 2743. O ajuste no zero no meia, continua a aproximação, aguarde pista livre. 10 no meia, aguardando, 03198. Via esquerda pro 060 até o localizador para livrar uma formação. 2743, autorizado, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reportará. Star Tower, Morning Go 1094, holding point runway 10, ready for departure. 1094, hold position. Hold position, go 1094. Go 1739, no solo 07, libere a direita e chame solo 121.9. 219, obrigado. 7319. 3198, autorizado pouso, pista no zero. Vento 150 graus, meia dúzia de nós. Livre ponto pista 10, estando 3198. Do controle reportar, frequência livre. Estabilizado? Afirmativo, estabilizado, 2743. Já se aproximação, chama torre na frequência 118.95. 118.95, obrigado, boa tarde. Bom dia, o caminhão 6200, descendo para o 150 na proa de ITAP. O caminhão 6200, sua identificação, foi na proa de ITAP. Desce para nível de voo 050, hoje o sinal 0 no meio. Autorizado nível 050, descendo na proa de TAP 6200 da Alcanel. Azul 3, tá 3 milhas no IGCA. Azul 2743, continua a aproximação, guarde pista livre. Só um Boeing da Gol olhando para decolagem. O ajuste altímetro no 0 no meio. Ciente, 2743. Tá 3198, no solo 10, libera a direita e chame solo no 21-9. Direita 219, eu tô na 3198. 1094, clear. To line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Clear for takeoff runway 10, go Azul 2743, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Livre pouso 2743. Go 10904, airborne at 12, contact of the departure 120.8. Departure 120.8, go 1094, boa tarde. Controle, você não é 6200, vai precisar por lá esquerda aqui por aproximadamente 10 milhas, proa 040 e depois volta na proa de TAP, ok? Descendo para 050 na pista. Condicionar 6200, livre desvio, já partiu o término. Amaremos voltando à rota, obrigado. Salvador Departure, bom dia, go 094, passing 2000 to 370. Go 1094, read the contact on departure, climb via MOM departure at level 370. Climbing via MOMO departure, flight level 370, go 1094. Voltando na proa de TAP 6200. Canal 6200, voo Iduna, desça para 4 mil pés, o ajuste na 096. 4 mil com 1016 agora, voando na proa de Duna, 6200. Azul 2743 no solo, azul 15, direita 121 desse lado. 219, bom dia. Flybe maintain flight level 330. 1094 control. 1094, go ahead. Flybe maintain flight level 320. Flybe maintain flight level 320, go 1094. 330. Okay, 330, go on, 094. Autorizado, voar, TAP. ITAP 1250. Está livre a velocidade? Que velocidade você está mantendo? 250. 250, inicialmente mantém a 250, né? Ah, manteu, 250. Go 1094, contact 26 Sentinel, frequency 125.45, if unable, 126.85. Receive 12545, unable, 126.85, go 1094, good day. Meia dois zero zero, desce para dois mil pés, autorizado ele a sexta da pista na zero, reposta estabilizada. Dois mil pés, autorizado, é que chamará estabilizado, meia dois zero zero. Cinco zero, estou seguindo tráfego 12 horas, 8 milhas à frente, um airbus 3-2-0, passa o nível de voo 060, desce para dois mil pés. 250, quanto as restrições de altitude na posição ETAP, desce para 3 mil pés ou existe na 0 no meio? No 0 no meio, nível das restrições de ETAP. 250. São 3191, decolado 119, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, São 3191. Senhor, bom dia, São 3191, cruzando agora 1500. São 3191, contato radar na decolagem, subavia sedação Zuno para o nível 340. Ok, 340, São 1, 3191. Quando possível, pode voar na frente de lenda. A 3191, após 2000, pode ser usado Leda. Após 2000, Leda, 3191, obrigado. Controle, TAM 3191, pequeno desvio aqui de 10 milhas para o lado esquerdo, proa 190, 190. TAM 3191, livre desvio, se reporte a proa no Leda. Está reportado 3191. Localizadora, Oceané 6200. Oceané 6200, completa aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Foi na prateleira da tá 3191. Sim, está 3191. Localizadora, porta 10. 6200, ajuste altímetro 90 no meio, reporte visual campo. Câmara visual 6200. Visual com campo, 6200, avistando aí duas milhas de marcador de terra. 6200, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento 140 graus, 10 nós. Tipo pouso, para 10, você 6200. Senhora, a pista de Salvador, está molhada ou já está seca? Como é que está a situação aí? Pista seca, tem pista seca já. Está seca, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, de Papá Romeu, Victor, Índia Serra. Romeu, Victor, Índia Serra, seu ano de identificação, voo na proa de Itape. Desça para nível de voo 120, ajuste no 096. Cliente da Papá voando na proa de Itape, descendo para o 120, Victor, Índia Serra. Conversa pesada? Sim, Matheus. Corre 1 na noite, 295. 295. Em Salvador, boa tarde, 1250 da Gol. 1250, número 2 para pouso, aguarde pista livre, ajuste no 0 no meio. Guardando como número 2, 1250.